Olá, qual o lugar de Deus entre o seu povo, no meio do seu povo? A resposta certinha, aquela decorada, aquela que vem à mente do cristão hoje, por exemplo, né? Deus, o lugar de Deus é no centro da vida, de cada um do seu povo. No centro das nossas vidas, esse é o seu lugar. Essa é uma boa resposta, uma resposta correta, certinha, mas a gente precisa entender o que isso significa e como isso se traduz na vida diária, nas grandes decisões, nos passos que nós damos a cada dia, as nossas atitudes, enfim. O que é ter Deus no centro da nossa vida? O povo de Israel foi ensinado sobre isso. Foi ensinado de muitas formas, bastante didáticas, com símbolos, com representações dramáticas, né? Não que não fossem reais, mas elas, na verdade, simbolizavam grandes verdades espirituais. Em toda a história, na forma como Deus tratou com esse povo. E agora nós estamos aqui no livro de Josué, depois daquele relatório dos espiões, né? Aquela missão que eles foram até Jericó, encontraram ali com Raabe, fizeram ali um acordo, voltaram ali para o acampamento, relataram para Josué que as condições eram favoráveis. A gente deduz que eles passaram ali informações também do melhor trajeto, como fazer, questões práticas, questões normais para se lidar, mas principalmente a grande motivação de que o povo ali estava na terra, né, e particularmente em Jericó. O povo dali estava com medo dos israelitas, a fama de Deus havia chegado àquele lugar. Enfim, eram boas notícias, eram boas condições, era a confirmação de que aquele era o momento, era chegado o momento realmente de avançar. E estava tudo pronto para rumar em direção à conquista da terra prometida. Porém, é óbvio que o lugar de Deus sempre precisou ser lembrado ali para o povo, e hoje nós vamos ver como Deus preparou mais uma vez o povo ali para lembrar de qual era o seu lugar, lugar dele, Deus, ali entre o povo. Nós vamos então ler hoje o capítulo 3. Inicialmente, nós vamos ler aqui dos versículos 1 a 4. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a Arca da Aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Nós vamos ver três elementos importantes que definem o lugar de Deus entre o seu povo. Primeiro deles, nós vimos aqui, nos versículos 1 a 4, que é a direção de Deus. A direção de Deus é um elemento importante para definir o lugar de Deus entre o seu povo. E quanto maior a barreira, mais necessária essa direção de Deus. Claro que aqui o Rio Jordão, ele é uma espécie de símbolo. Eles poderiam atravessar o rio com alguma ou com grande dificuldade. Sim, poderiam, ainda que com dificuldade, poderiam eventualmente construir alguma coisa ali, uma ponte. Isso levaria tempo, óbvio, né? Mas Deus não quis que fosse feito nada ali com base no conhecimento humano, na técnica humana. Deus quis fazer de outra forma, porque o rio, de certa forma, simboliza a barreira que eles têm pela frente. É uma barreira de muitas cidades ali, de várias cidades que precisam ser conquistadas. E o critério, ou melhor, os critérios, têm que ser os mesmos. A direção de Deus, por exemplo, tem que estar presente em todos os momentos. E o povo tem que estar atento. Qual é a direção de Deus? O que Deus está dizendo? O que Deus está mandando fazer? Veja, existem muitas ideias aqui sobre a questão do rio, se o rio estava raso, se não estava. A gente vai perceber aqui pela cronologia dos eventos que nós estamos aqui um pouco antes da Páscoa. A gente sabe disso porque logo em seguida, no capítulo seguinte, a gente vai ver a celebração da Páscoa. Então nós estamos aí meados do mês de abril, quando é uma época de cheia do Rio Jordão. Aliás, o texto lá na frente vai dizer exatamente isso, né? É uma época em que o rio transbordava para os dois lados ali, nas suas margens. Muito bem, então era uma barreira, mas o essencial aqui para nós é entender que essa barreira, ela é o símbolo de outras barreiras. E tudo aqui é um aprendizado, tudo aqui é lidar com a vontade de Deus, ouvir, ver a direção de Deus. Quanto maior a barreira, mais necessária é a direção de Deus, quanto maior a compreensão, mais eficaz. Quanto mais se percebe, quanto mais se entende, quanto mais se absorve a direção que Deus está dando. Nós vemos aqui nesse texto que o pessoal partiu de Sitim. Sitim ficava ali nas colinas de Moabe, a leste do Jordão. Moabe, a gente sabe que tem, ela vai aumentando, né, meio que em degrau, né, conforme você vai avançando para o oeste. Então eles não estão na área tão montanhosa, mas também não estão na planície, estão ali nas colinas, a cidade de Sitim. Então eles vão finalmente rumo ao Rio Jordão. É uma região bastante acidentada, e lá foram eles então na direção do rio. Veja que os oficiais aqui, seguindo aquela ordem, né, de que na maioria das comunicações Josué não se dirige diretamente aqui para o povo, os oficiais é que vão percorrer o acampamento para dar ordem. Diz: olha, quando vocês virem a arca, né, versículo 3, a Arca da Aliança, importante esse nome, né? Arca, por que ela chama Arca da Aliança? Porque é a arca que mostra o relacionamento de Deus com o povo de Israel, do pacto, da aliança, do contrato. Tudo isso está presente nessa questão. Quando vocês virem a arca e os sacerdotes levitas, aqui foi feita uma mudança, né? Normalmente eram os coatitas. Não era o pessoal da tribo de Levi que carregava a arca, mas aqui um evento excepcional, né, muito especial. Eles foram substituídos pelos levitas, o que já era já chamava a atenção ali do povo, né? Lembra que a arca, ela era erguida, né? Ela tinha umas argolas ali nas laterais, ela não podia ser tocada pelas mãos dos sacerdotes. Eles tinham que colocar ali os varões e erguiam então e colocavam esses varões nos ombros, né? Iam dois à frente, dois atrás ali, e eles iam carregando solenemente, né, essa arca. Então, quando eles percebessem que a arca estava andando ali, eles tinham que sair das posições e seguir a arca, porém mantendo a distância de cerca de 900 metros, ou seja, quase 1 quilômetro aí entre eles e a arca, não podiam se aproximar. E desse modo, os oficiais estão dizendo para o povo que eles, então o povo saberia qual caminho a seguir, uma vez que eles não sabiam o caminho, não sabiam por onde eles deveriam ir. Mas veja, isso poderia ter sido feito de outra forma, né? Olha, nós vamos aqui, José vai ensinando aí os espiões que já foram treinados para isso, vou mostrando, faz aqui um mapinha para cada oficial de cada tribo, mas não. A arca era o elemento, e os sacerdotes eram as pessoas que deveriam servir de referência para o povo, a direção. É como se Deus estivesse dando a sua direção. E de fato, Deus estava dando toda a direção. Foi Deus que os levou até ali. Era Deus que iria dirigi-los aonde quer que eles devessem chegar. E era muito importante eles captarem isso, eles perceberem o que estava em jogo, o que estava acontecendo ali. Essa distância de praticamente 1 quilômetro ali era para que todos, né, pudessem ver a arca, porque se o pessoal chegasse mais perto, iriam amontoar, o pessoal que está mais longe não vê, mas assim, todo mundo longe, então eles poderiam ir acompanhando, e o pessoal em geral, né, o povão todo lá, vendo a arca e podendo seguir na direção certa. Vejam, a direção de Deus é um elemento fundamental para definir o lugar dele entre seu povo. Um povo que é dirigido por Deus é um povo que tem realmente Deus no centro. E Deus tem dado a sua direção desde sempre. Ele deu a sua direção aos patriarcas, ele deu a sua direção a Israel. Veja, por meio de tanto, por tantos modos. E claro que especialmente pelos profetas, né? O próprio Moisés é chamado de profeta, a gente vê ali, né? Ele sendo chamado de profeta por ter esse papel de porta-voz. Num certo sentido, você vê que Josué vai ocupar esse papel e depois você vê aqueles que são oficialmente chamados de profetas, levando ali a palavra de Deus ao povo, dando direção, manifestando, revelando a sua vontade. Nós vamos ver que passa o tempo, vem Jesus Cristo, ele é o caminho, ele diz, né? Eu sou o caminho, o caminho por onde devemos seguir é o próprio Jesus, né? Israel foi a primeira testemunha disso, ele veio para eles, em primeiro lugar. E veja, a grande pergunta que a gente faz aqui, ao longo de toda essa história, o povo israelita tem dado ouvidos à direção de Deus, aonde Deus está apontando, para onde Deus diz que eles devem ir, para onde eles devem olhar? Bem, a gente precisa pensar um pouco sobre isso e pensar sobre qual é a direção para nós hoje. A direção para nós hoje, evidentemente, ela está na palavra de Deus, está tudo registrado ali. E é aí que está a grande importância da gente entender como é que Deus vai ocupar o seu lugar na nossa vida se a direção dele, que está na sua palavra, não for observada. Muito bem, mas vamos para o segundo elemento aqui, segundo elemento importante que define o lugar de Deus entre seu povo, que é a sua presença, a presença de Deus. Veja o versículo 5, até o 12. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então, Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Se de um lado a direção de Deus é um elemento importante, a presença de Deus é outro elemento importante. E ela foi experimentada ali por todo o povo de Israel, ele percebia a presença de Deus e se assegurava disso por meio da arca. A arca era um símbolo, a arca não é um objeto para ser adorado, a arca não contém Deus, a arca é uma representação, era uma representação da presença de Deus entre o seu povo. Ela assegurava ao povo que Deus estava ali entre eles, no meio deles, habitando de certa forma entre eles, embora Deus não habite neste mundo, não habite nada feito pelas mãos do homem, ele manifestava a sua presença ali. O momento exigia ali um preparo especial, né? Então, as instruções, Deus dizendo para Josué que ele deveria se dirigir aos israelitas, né? Deus dá essa instrução. Vocês devem se santificar, ou seja, devem se preparar espiritualmente, havia modos prescritos na lei ali de santificação, né? Lavagens cerimoniais, lavagem de roupas, mas o mais importante, a purificação espiritual, a preparação, a mente purificada, a mente focada em Deus, certa de que Deus está agindo, pronta para ver as ações de Deus, esperançosa, cheia de todo tipo de alegria, de todo tipo de louvor, santificação, separação. Vamos parar agora, vamos nos voltar inteiramente para isso que nós estamos fazendo. José disse: Olha, amanhã o Senhor vai fazer maravilhas, então santifiquem-se. E ele se virou para os sacerdotes, dizendo que eles deveriam então levantar a Arca da Aliança e seguir à frente do povo. Foi dada ali a ordem, né, de início, e lá foram eles. E aí que Deus, ele diz: Olha, você vai dar ordem para os sacerdotes de que eles devem então chegar nas margens, parar, né, e ali, quando eles chegarem ali, o povo deve ouvir você, Josué. O povo deve saber que você é o líder. Eu vou te exaltar. Exaltar aqui não é no sentido de que Josué vai se tornar ali digno de ser adorado, digno de ser reverenciado. Não, é mostrar para o povo que Josué, confirmar, né, junto ao povo que Josué é o líder que ele estabeleceu, é o líder designado, autorizado por ele, Deus, para tá à frente. O interessante é que quando Josué chama o povo, ele não chega reivindicando isso, ele não chega dizendo: Olha, vocês vão ver que eu sou o cara aqui, né? Eu sou o tal, eu sou. Vocês vão ver como sou eu que mando, né? Como Deus deixou tudo aqui na minha mão. Não, ele não diz nada disso. Veja no versículo 9, o que que ele disse para os israelitas? Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente vai expulsar os povos. Depois ele diz, né? Vejam, a Arca da Aliança, ela vai atravessar o Jordão à frente de vocês. Veja qual que era a ideia aqui. A ideia é que a arca parasse no meio ali do Jordão, ela parasse numa certa altura, e ali então o povo fosse passando, e Deus ali, é como se todo mundo pudesse entender que era Deus que estava agindo, que era Deus que estava no meio deles, que tudo isso era obra de Deus e fruto da presença dele, do relacionamento dele com esse povo. Veja, essa presença, ela tinha que ser experimentada por todos eles. E foi uma presença ressaltada, foi confirmada ela foi também melhor compreendida através dos líderes, no caso Josué aqui, né, do líder fiel, autenticando esse líder e sendo proclamada por esse líder, a presença de Deus sendo proclamada. Olha, Deus está no meio de vocês. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que ver que é Ele que está realizando. Deus tem manifestado a sua presença ao longo da história, particularmente o povo de Israel tem sido testemunha disso. De novo, entre os patriarcas, você vê isso. Na história toda de Israel, os profetas manifestando muitas e muitas, olha o que Deus está fazendo, olha como Deus como Deus tem provado a sua presença. Vejam, vejam isto, vejam aquilo, prevendo coisas ou mostrando coisas. A história de Israel está repleta de manifestações da presença de Deus, de provas da presença de Deus. E, finalmente, o Deus conosco, o Emanuel, que veio habitar no meio do seu povo, em primeiro lugar, né? Aliás, ele viveu ali toda a sua vida, né? Mas não apenas para aquele povo, né? Na verdade, ele veio para todos os povos, né? E todas as partes do mundo. Jesus Cristo, a manifestação visível do Deus invisível. E hoje o que nós temos é a igreja como habitação, templo de Deus, templo do Espírito Santo. Deus não apenas está entre nós, Ele está em nós. A questão é, será que Israel tem experimentado a presença de Deus? Como nós sabemos, eles rejeitaram a direção de Deus, rejeitaram a direção daquele que é o caminho, rejeitaram a manifestação física daquele que é Deus em carne, do seu Messias Jesus Cristo. A questão que nós devemos colocar é: como nós, hoje, povo de Deus, a igreja, temos lidado com isso? Como é que Deus tem lidado com a questão da presença de Deus, presença de Deus na vida individual, na vida coletiva da igreja? Onde está Deus realmente? Bom, antes da gente concluir, nós temos a direção de Deus, nós temos a presença de Deus, mas finalmente nós temos aqui a ação de Deus. Nós podemos ver isso a partir do versículo 13 até o finalzinho aqui do capítulo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza, será represada e as águas formarão uma muralha. Quando o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, ou seja, o Mar Morto, né? Escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca. Então, se nós temos a direção de Deus, a ação de Deus como elementos importantes que definem o lugar de Deus entre seu povo, nós temos também a ação de Deus. Porque de nada adiantaria nós termos a presença de Deus se Deus não agisse, se Deus não demonstrasse a cada dia, em todo o tempo, a sua ação soberana, a sua ação poderosa. Porque é isso que a ação de Deus demonstra. Ela demonstra que Ele é um Deus poderoso, que ele é um Deus soberano. Ele parou a correnteza do Jordão, como a gente vê aqui. E assim você vê como que, de uma forma poética, Deus encerra o Êxodo da forma como começou. Começou com a abertura do mar, termina com a abertura, com interrupção, né, melhor dizendo, do fluxo do Rio Jordão. Essa cidadezinha que é citada aqui, deixa eu lembrar o nome aqui, né, no versículo 16, né, cidade de Adã, ela fica mais ou menos aí a uns 20, 25 quilômetros ao norte, né, da onde vem o rio, e é uma região justamente onde você tem uma área escarpada, né? Você tem uma muralhas já de terra ali cercando o rio. Dizem os estudiosos, né, pessoal, geólogos e tudo mais, que hoje o Rio Jordão ele tem 50 vezes menos volume de água do que tinha naqueles tempos, o que é bem possível, né? Não é nada difícil que isso seja a realidade. Afinal, também eles têm os seus elementos para dizer isso, né? Baseado em estudos sérios. Então, avaliar o rio hoje pode ser um tanto quanto falho nesse sentido, né? Entender que ele já foi mais volumoso, o que também para nós muitas vezes nos leva a discussões não tão produtivas, né? Uma vez que o texto é muito claro em dizer que Deus formou uma muralha de água. Se o texto está dizendo que formou-se uma muralha de água, é porque Deus fez uma muralha de água, ponto, né? Ah, mas tem afluentes. Deus bloqueou certamente os afluentes ali, de modo que o texto é claro em dizer que eles passaram ali com o pé seco, né? Nem sequer houve ali um lodo, talvez até por conta do leito com pedrinhas, né? Que a água drenou, né? Muito, muito, muito facilmente, né? A água que estava ali, o texto diz que ela escoou rumo ao Mar Morto, que é para onde vai o Rio Jordão, aquela água toda escoou e o pessoal pôde passar com grande tranquilidade, sem molhar realmente os pés. Ou seja, Deus marcou aquele evento ali, disse: olha, eu vou fazer tal coisa, e fez. O que Deus está mostrando aqui? Que é Ele que age, é Ele que dá a direção, é Ele que está presente ali, a presença dele é fundamental. E é ele que age, é ele que faz as coisas acontecerem. E, além disso, eles entenderem que tudo isso, essa ação de Deus, ela aponta para o seu amor fiel, porque o tempo todo o que Josué está dizendo ali para eles, vocês verão, isso aqui é uma amostra do que Deus vai fazer, de que ele nos deu essa terra e de que, assim como ele parou esse rio, ele vai parar os exércitos lá na frente dos inimigos, ele vai fazer uma série de coisas que somente ele pode fazer. Tudo isso é ilustrativo, tudo isso é uma aula de relacionamento com Deus, uma aula do lugar que Deus deveria, né, ocupar na vida dos israelitas e deve ocupar na vida de todo aquele que o teme, daquele que tem um relacionamento com ele. Deus tem demonstrado o seu poder desde a criação, o modo como ele fez todas as coisas. A fé do povo israelita tinha todos os cada israelita de fé, cada israelita fiel, temente de fato a Deus, ele tinha tantas amostras para confirmar e para fortalecer a sua fé, tantas coisas, tanta história de poder demonstrado. Quando vem Jesus, você vê a confirmação desse poder, alguém que, por exemplo, acalma uma tempestade, outros eventos, sendo que o mais importante de todos, a sua própria ressurreição, o poder da vitória sobre a morte, que garante o futuro de todos os que creem nele. O poderosíssimo Deus, o Deus Todo-Poderoso, vencendo a morte, algo que ninguém pode fazer a não ser ele, para garantir vida aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam em trevas. A igreja começou assim, a igreja começou com a grande prova do poder de Deus. Muito bem, se Israel falhou e tem falhado ao longo da história, nós que somos parte da igreja, nós que hoje temos, nós temos esses mesmos elementos, né? Nós temos a direção de Deus na sua palavra, nós temos a presença de Deus na sua igreja e em cada um que é verdadeiramente nascido de novo. E nós temos a ação poderosa de Deus, ação que vence a morte, a ação que transforma um morto em vivo, a ação que faz com que uma pessoa verdadeiramente se volte para Deus. Tudo isso nós temos. O que nós temos que fazer, evidentemente, é buscar a direção de Deus. A direção está disponível por meio da sua palavra. Temos que dar ouvidos para Deus. Temos que ver para onde Deus está apontando. Temos que estar num ponto. Nós não temos uma arca para olhar, nós não precisamos, não foi instruído nada disso para nós. Nós temos que olhar para objetos, nós temos que olhar para a palavra. Ela está ali, a referência. Se Deus está dizendo que é para ir para a esquerda, nós temos que ir. Se é para ir para a direita, nós temos que ir. Não estamos falando de política, evidentemente. Estamos falando de lado, de direção, de passos a serem dados na vida. Por outro lado, nós temos que desfrutar da presença de Deus, esse grande privilégio que nós temos hoje, desfrutar dessa presença coletivamente, adorando, tendo comunhão juntos, aprendendo juntos, mas tendo uma vida devocional, uma vida de comportamento, uma vida de contemplação, de comunhão com Deus, que nos alimente e que nos fortaleça. E, finalmente, nos apoiarmos no poder de Deus, na sua soberania, no seu amor fiel, e não nas nossas capacidades, não nas nossas condições para podermos seguir na direção correta, e assim também superarmos os desafios pequenos, os desafios grandes. Pode ser um riozinho para atravessar, ou um rio grande, ou um rio médio. Pode ser grandes batalhas que nós temos que enfrentar cada dia, mas nós precisamos que Deus esteja no seu lugar, nos dando a direção, nos dando o privilégio da sua presença e agindo onde nós não temos poder, não temos forças para fazer, mas ele sim. Então, que nós desfrutemos e, assim, com esses elementos, coloquemos Deus no devido lugar, o lugar que é dele, que realmente é no centro, mas que seja algo real e não só uma palavra, uma resposta bem dada quando queremos descrever o lugar de Deus na nossa vida. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.